dia. Alfa Zulu Hotel, bom dia, prossiga. Alfa Zulu Hotel solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Finger 1. Alfa Zulu Hotel, está autorizado até a saída do pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Ciente, obrigado. Alfa Zulu Hotel, solicito autorização para ingressar no pátio principal, gate 1. Autorizado, Zulu Hotel, reporte ao término. Gente, obrigado. Alfa Zulu Hotel informando o término do reboque no gate 1, muito obrigado. Bom dia, Alfa Zulu Hotel. Salvador, web 5749, tá, viu? 749, prossiga. Por gentileza, senhorita, poderia confirmar o vento atualizado? O vento agora, a direção dele é de 310 graus, 310, com 2 metros. 310 com 2. Muito obrigado, 5749. Alô, Web 5719. Siga. Espera, teria informação sobre o vento? Agora ele está variável com 2 nós. Variável com 2? Afirmo. Possibilidade de coordenar a decolagem do 5717 na 35? Mativa, aeronave está solicitando a decolagem da cabeceira 35A. Webjet 5717. Para o galeão? Afirmo. Gente, vou coordenar a decolagem da 35, só um minuto que eu pago uma nova autorização pro senhor. Muito obrigado. Objeto 5717, pushback, questionamento no 4. só um minuto. 5717. 5717 autorizado, puxe no portão 4. A sua saída permanece autorizada a decolagem da 35. Após a decolagem, curva direita na Dael. Mudança na saída permanece da El, Lida Bidev, curva após a decolagem da 35 à direita para o EB 5717. Lida Bridge. Muito obrigado, senhor. Da El, Lida Bridge. Paulo Salvador, o pastor 17, Conféria 2317, passe a ligar. 2317, prossiga. Conféria 2317, o pastor 17. Está com 10 a bordo, plano para Recife, curso 177 no 090. Se apresentado, o plano do FAB 2317. Foi apresentado ontem pela noite para 0900 Zulu. Júlio, 129 para cópia. Não tem ainda seu plano de sistema. Tá, o pastor não consegue estar agora. Solo o passo do seleto. Saiu. Achei uma sete, confia? Eu faço um plano de avanço pra ele. Gente, eu vou checar com a área civil. Que o Delta pronto para cópia? Nada RJ 400, decolagem da 10, correção da 17, curva direita, saída da El, Leda. Após Leda, voa direto, posição Eudes, controle 1935 e seu transponder 5553. E Eudes intercepta a sua rota. 5553, qual pátio? 749, prossiga. Por gentileza, senhorita, foi feito um CHG com mudança de destino para Confins, o Whisky Juliette e Juliette? Por gentileza, aqui eu recebi essa mensagem intercortada, não entendi. A senhorita recebeu um CHG com mudança de destino para Confins, pro 6749, Juliette Juliette? Eu vou checar, só um minuto, tá? Muito obrigado, senhorita. Confirme. Negativo. Pastor no 7, não escuta. Não escuta, professor. Estou no 7, achei o seu plano de voo, ele está para 9h30, Zulu. Estou passando na CHG, adiantando o horário do voo para 9h00. Gente, eu vou questionar aqui a essa.